Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a vocês, caros ouvintes do blog Soronelis. Aqui nos fala é Agostinho Alcalá e Bernardes. Estamos começando mais um podcast do mês de junho, terceiro da nossa leva de podcast. Eu não estou sozinho, tenho aqui ao meu lado esquerdo Rodrigo Frasch. Olá, tudo bom? E ao meu lado direito, Luiz Beg, o comentarista de review com alcunha. Não, alcunha comentar não, brevemente. Alcunha não, porque alcunha é apelido. Alcunha é apelido? É apelido, só com a função, com o dever, com alguma coisa, mas alcunha não. Então, com a função de comentar sobre livros e em geral aqui, que eu acho que tem muita coisa que o Luiz Beg pode acrescentar ao podcast como um todo. E claro, vamos dar um alô ao nosso diretor de podcast, o Lucas, né, que ele está tossindo agora, brevemente, mas oi e bom dia ele me fala. Né? É, então tá bom. Então tá bom. Começaremos sobre o que então? Sobre filmes? Uhum. Pode ser? Bom, tá no papel aqui pra começar por isso. Então, ah, é? É. Então vamos começar. É o primeiro, então. Primeiro filme único, né, do mês de junho. Sério? Star Trek. Talvez seja um destaque desse filme de junho, você concorda, Luiz? Você acha que tem algum desses outros filmes que passaram? Ah, o único teve o Universidade de Monstros também, cara. Você assistiu isso daí? Não, não assisti ainda. Não? Não pude ver, mas pra mim foi um lançamento, tá aqui. Ah, é? Se Beber Não Case 3, você acha que... Não, o que eu ouvi do Se Beber Não Case 3 é que é ruim. É ruim? É, forçaram a barra, já é demais. Mas acabou, né? É, mas não acabou, espero que... Pelo menos quem tá produzindo e escrevendo se toque. Ele fala, caralho, acho que chega, né? É, porque, por exemplo, o criador de Todo Mundo em Pânico não se tocou, né? É. E os Jogos Mortais também, o cara demorou bem pra se tocar, né? Tinha acabado de ligar. E acho que se tocou porque não quiseram bancar, né? Porque se não quiseram bancar, você não quiseram assistir. E o senhor Rodrigo Frasch, assistiu algum filme esse mês? Eu assisti Star Trek, assisti Depois da Terra. O que você achou de Star Trek? Achei um filme muito bom. Né? Você acha que teve uma continuação bem interessante comparada com o último? Foi uma não faz nem tanto tempo assim, né? Que estreou. Não, acho que uns 3 anos, né? É como 2010. O diretor falou lá, né? É, 2010, sei, cara, 2009, né? Você não curte? Não. Mas não viu também? Não. Não? Então, é uma sequência, mas nem tanto, né? Que o primeiro filme foi mais apresentar os personagens, né? Uhum. Que o Spock, esse é uma história. Deu sequência, hein? Interessante esse desenvolvimento, né? É um desenvolvimento, não é tanto uma sequência. Não, mas não só isso, é da realidade alternativa, né? Que eles acabaram colocando no próprio universo. E o que você achou do vilão, vivido pelo Benedict Cumberbatch? Foi um vilão legal, embora tenha sido meio, né? Clichê umas certas horas. Você né? achou? Achei. Achei muito caricato. Ele se entregou, né? Propositalmente e tal. É, essa parte eu achei também, inclusive eu coloquei no review do Star Trek. Mas eu acho que, no geral, eles acertaram novamente a mão. E o que é interessante é que o J.J. Abrams conseguiu, mais uma vez, trazer uma coisa de qualidade. E a gente aguarda os filmes de Star Wars agora. Então, isso aqui, né? Exatamente, né? Como vai ficar na mão dele, né? Se acertou Star Trek, é uma boa possibilidade dele acertar Star Wars. Né? Você tá empolgado, Luiz? Com os Star Wars? Próximo Star Wars? Com o J.J. Abrams? Não. Não? Não, sinceramente não. Você acha que vão cagar no... Então, o problema já começa em por que Jorge Lucas mesmo não fez, né? Então, Jorge Lucas vendeu, né? Então, ele vendeu os direitos de todos os Star Wars pra Disney, mas ele mesmo, eu já li em vários lugares que ele escreveu 9 filmes, e ele tinha desistido de fazer os 7, 8 e 9, porque ele teria que trocar alguns atores. Por exemplo, já morreu, o Luke mesmo já morreu, tá. O cara que fez o Luke. E ele não queria fazer não, pra não... Morreu. Alguém morreu. Alguém importante pra trama que parece que tá a cara dele lá, morreu. E ele achou que falou, não, então se for pra trocar, eu prefiro não fazer. Engaveta essa merda, aí acabou. Uhum. Aí parece que a Disney fez uma proposta meio daquele tipo, Poderoso Chefão, se é uma proposta que ele não pode recusar. É, e visto que ele já tá com uma idade, assim, digamos, meio que avançada, né? Você acha que não quis meio que garantir o... Aí ele vendeu, aí agora a Disney vai fazer. Agora eu não sei, se for fazer com ator mesmo, eu não me empolgo de ver, não. Mesmo que tenha o trio original? Prefiro que seja animação, que nem o... Guerra dos Clones? Guerra dos Clones. É. Bom, eu ainda tenho fé, porque tudo que a Disney mexeu até agora, pelo menos na parte da Marvel, tem dado muito certo. Vamos ver se tem a mesma mão pra pegar com a parte do Star Wars, né? Que eu acho que é não, universo ruim, um pouco meio não, delicado. Não, e... ruim não vai sair. Se pegar a história que o George Lucas escreveu e colocar o que a Disney sabe fazer, que se ela sabe fazer bem, filme, enredo, história, se ela... o roteiro, ela desenvolve bem. O filme não vai ser ruim. Só não pode dizer que, nossa, tô louco pra assistir. Não, não tô. Então, esses rumores que a protagonista é uma mulher, né? O que você acha? Não, tudo bem, não tem problema. Tem Jedi em mulher. No próprio tem, mesmo que do, é a mulher do... No 1, 2 e 3 lá tem, mano. Umas Jedi em mulher. Ah, tá, você fala que fica meio de pano de fundo, né? Mas é depois, acho que do sexto tem que a mulher do Luke. Ela é Jedi? Não sei. Você filme, sabe disso, Rodrigo? Não sei também, cara. No filme, não. Bom, aguardaremos então, mas Star Trek é uma boa pedida, quem não viu ainda tem que ver. Quem não é fã também eu acho que deveria ver, como eu não sou fã. Na verdade, esse foi o segundo filme do Star Trek que eu vejo na minha vida. Eu também, cara. Eu nunca vi nenhum. E não vai querer ver. Pretendo me manter ignorante nesse assunto. Tá bom. Fico muito chato Star Trek. É uma coisa muito triste de ser vista. Por quê? Eu acho chato, as pessoas não morrem, os horizontes. As pessoas não morrem no Star Trek. Não tem cara, eu até tive esperança que morresse, viu? Eu achei que ia morrer também. Eu tive esperança, mas ele não morreu. Nesse ponto eu concordo com o Luiz, cara. Eu acho que tivesse realmente acontecido o que eu achei que ia acontecer, teria sido mais impactante. Impactante, é bem legal. Mas tudo bem. Bom, Star Trek teve um orçamento de $185 mil. Só? Mil dólares? Sim, pelo que está escrito aqui. Milhões. Milhões. Desculpa, milhões. É um orçamento alto já. É. A bilheteria internacional teve 31,7 milhões na estreia, tanto nos Estados Unidos quanto fora. E pelo que eu vejo aqui dos números, até o momento arrecadou 216 milhões de dólares. Tá no lucro, né? Acho que é um orçamento bem forte, né? E eu peguei esses assim, dados. Não dá pra dizer que vale a pena fazer um filme desse por só 20 milhões de. Vai ganhar só 20 milhões, mas. É. Eu peguei. É, mas até o momento, né? Ainda tem vendas com DVD, Blu-ray. Falando como está a indústria hoje. E outra coisa. Eu peguei esses dados do adorocinema.com.br e o que eu achei interessante é que no fórum desse filme eu vi um comentário que me chamou muita atenção. Eu vou ler pra vocês. Alguém postou exatamente isso aqui. O que mais me decepcionou nesse filme foi descobrir que o cara que faz o Spock é gay. Misericórdia. Ó o desperdício, hein, Zachary Quinto? Aff. Isso. Esse é um... Que você destacou assim. Eu destaquei. Então, mas agora é difícil ler esse comentário, né? Porque você pensa assim, ou o cara não gosta porque o cara é gay. Uhum. Né? O cara não gostou da performance porque o cara é gay. Isso é uma homofobia. O cara devia ser parceiro do Feliciano lá, né? Então, não tem uma nada a ver com uma coisa com outra. Né? Ou você pode pensar que o que ela realmente não gostou é do cara... Do cara ser gay, ou seja, não está disponível para ela ou para ele. Não sei quem fez o comentário, não tem o sexo da pessoa que fez o comentário. Não, eu acho que é mulher. Então, mulher. Por ter feito esse desperdício, acho que então, provavelmente. Porque se fosse um homem, seria uma coisa meio. Ele já estaria foi comemorando, mais um tipo né? Assim, pô, não acredito que ele é gay, não vai dar para me comer, que bosta. Como se desse, como se fosse possível, né? Ela lá, ele lá, um sonho, nos né? Ela aqui. Mas o que eu achei interessante é ter esse julgamento frente à opção sexual. Cara, de um ator. Cara, o casal mais absurdo que eu conheci na minha vida foi um casal que se conheceu jogando Gunbound. Ela, brasileira, ele, alemão. Certo. Jogavam Gunbound, jogavam. Um belo dia ela falou, se tiver vir um dia pro Brasil, me conhecer e tal. Ele falou, beleza. Dois final de semana depois ele apareceu aí do nada. Basta, esse amigo do Gunbound. Ficou aí um mês namorando e foram embora os dois pra Alemanha e estão lá até hoje. Que bonito. Rodrigo, quem sabe um dia não acontece com você. Então não você não começa a comentar assim. Sobre os álbuns e alguém de fora começa a comentar. E por que comigo, exatamente? Não sei, ué. Você não gostou do tema? De repente, né? Pode ser, de repente, mas acho que talvez. Você acha que não? Sei lá. Bom, vamos comentar um pouco sobre o Superman? Embora ninguém tenha visto aqui, mas... Ah, ninguém viu? Ninguém viu. Vamos comentar o que? Expectativas. Se você prefere comentar no próximo. Não, vamos abrir. Cara, prefere comentar no próximo. Não, cara, eu gosto de falar sobre o que eu sei. Falta que eu não sei. Eu não, mas assim, minha expectativa é que seja melhor que o retorno, né? Melhor que você tem. Você gostou do retorno? Eu gostei do retorno. Você não achou muito grande? Excessivamente. Ah, cara, eu gosto de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tem mais conteúdo. Não, tudo bem, mas filme grande não tem problema mais. Não, mas assim, filme grande excessivamente. Sem precisar ser tão grande. Ah, eu não sei, eu não tenho problema não. Acho que não foi no... Eu não sei, cara. É que você gostou do Lex Luthor, né? É, não, quebra os teus. A única coisa que eu não gostei do Superman é aquele pega rapaz na testa que não solta nem molhando, nem caindo, nem. Que lá no. Um ventilador Mega Master no furacão. Claro, no furacão é aquele pega rapaz no cabelo. Dessa vez ele vai usar a sunga por cima, né? Bom, o filme Superman teve estreia nos Estados Unidos dia 14 de junho. Vai estrear aqui no dia 12 de julho. Vai ter pré-estreia. Tá tendo pré-estreia do dia 28 a 30 de junho, até hoje, né? E assim que 6 e 7 de julho vai ter outra pré-estreia. E em São Paulo, dia 8 e dia 9 vai ter outras pré-estreias. O que você acha dessas três pré-estreias aí? Só a primeira que é pré-estreia, né? Depois o resto já é estreia. Né? É. Vamos fazer a pré-estreia. Não tem pré-estreia. Depois começou a passar, né? Já é estreia. Já era, né? Verdade. Bom, vamos falar agora sobre seriados. Game of Thrones. Acompanhou lá, Luiz? Opa. Esse aqui é cada, o fã. Cada segundo. Cada, né? Centímetro de película. Acompanhei. Eu também. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essa terceira temporada foi melhor que a segunda. Não só pelo impacto que causou no episódio, mas como, no geral, essa movimentação de peça de xadrez, essa coisa estratégica, eu acho que foi muito mais tenso que o segundo. Quem então, você acha? O mais tenso de todos é o segundo. Já? Porque o segundo, porque assim, o primeiro livro chama Guerra dos Tronos, que é totalmente político, não tem, é chato, chega a ser chato. Tá. O segundo é A Fúria dos Reis. É quando eles começam, quando é a tensão toda do tipo, ó, nós vamos pra guerra, nós vamos lutar, o negócio vai feder. E o terceiro chama Tormenta de Espadas exatamente porque é a hora que o bicho pega. Tá? Tanto que morre todo mundo no Tormenta de Espadas, e o próximo livro chama Festim dos Corpos. O mundo morto é só os caras comendo, estão mortos mesmo. Então essa terceira temporada tem a ver com... Então, na verdade, o terceiro livro vão ser duas temporadas. Isso. Essa é a terceira e a quarta. Você então, que essa leu, primeira ele temporada... parou bem na metade? Parou bem, né? Dá uma raiva a hora que o Robin morre, mas coisas acontecem, né? É pior disso? Não, pior do que isso... Só quando o Ned Stark morreu. Mais broxante do que o Ned Stark morrer, não teve. Tá. É, eu fiquei contente porque ninguém me deu spoiler dessa vez do casamento do Ned. Assim, é uma competência grande que eu tenho de encontrar pessoas que me passam spoiler sobre alguma coisa. E acaba, né? Não sei. Então, eu já tinha lido o livro. Então, ler o livro é um spoiler da série. Tá. É, sim. Na verdade, você espera como é que vai ser adaptação filmado, como é que, né, vai ser o ambiente, tudo. O casamento vermelho foi o que você esperava? Não foi o que eu esperava por um simples detalhe. Ah. A esposa do Robin não vai no casamento vermelho. E ela está grávida. E você acha que o impacto maior foi esse, dela ter comparecido dessa vez? Assim? Foi. Porque foi. Logo, foi ela, né? Que foi a primeira, né? Logo ela tomou a primeira. É. Não, não sei. Porque como ela tá grávida, no livro, ainda ela está grávida, perdida por algum lugar aí, e esse que vai nascer e é um rei. É mais um pra brigar aí nessa Guerra dos Tronos depois. Não sei como que eles vão fazer, vão inventar um bastardo do Rob aí depois pra não ter esse moleque, não é possível. É possível. Né? É possível. Bom, eu considero que o gancho foi muito bacana. Acho que terminaram de uma forma digna. A terceira temporada não foi uma coisa muito... Eu achei a final da segunda temporada muito morna. Porque depois daquela batalha da Água Negra, né? Eu acho que a coisa foi abaixando um pouco o clima. Embora dessa vez também teve essa batalha de clima, porque o casamento vermelho acho que nem o episódio conseguiria bater, né? O que eu li falando do seriado da Guerra dos Tronos é que assim, o final da série é o nono episódio. O décimo temporada é, ó, a décima temporada, o décimo capítulo. Episódio é o que você vai ver na próxima temporada. É, uma prévia, né? É como assim, tipo, cenas dos próximos capítulos, entendeu? Não é exatamente o fim. O seriado mesmo acaba no 9. No nono episódio. Que é o que tem o clímax, que tem todo. Ou o anticlímax, né? Porque o casamento vermelho é um anticlímax. É. Fudido, né? Não, e eu li algumas entrevistas do autor, de Jorge R. Martin, né? E ele mencionou que o final, provavelmente, da saga vai ser Milagre em Luz. Então esperamos que não seja totalmente feliz, né? Totalmente triste. Será que é isso? Final da série? Então, porque o Martin, ele escreve um negócio pra ser mais realista, entendeu? Não é muito conto de fantasia, entendeu? Tipo, ah, tudo lindo, tudo maravilhoso. Tem até umas pitadas disso, mas é levemente, né? É um elemento assim, aqui, outro elemento ali. É. Mas os caras que são assim, o príncipe, o bom, que tá tudo certo, morrem. Que é o possível herói, acaba morrendo. Eles gostam do sofrido, dos que estão apanhando. Te ferrando. Eles dos que são ruins, entendeu? Por exemplo, prova disso é que o Cão de Caça ainda não morreu. É, o Cão de Caça tá foi. E eu tive outro spoiler agora aqui. Na série. Na série, cara. Nós estamos falando da série. Não tem spoiler. Você não assistiu morreu? Todos os episódios? O cão morre. O Cão de Caça ainda não morreu. Mas ele vai morrer. Não sei. Não, mas é esperado que ele morresse porque eles são um cara de ouro. A hora que ele foi brigar lá com o Berk Dondarrion, eu já queria que ele morresse, mas ele não morreu. Não acho que ele seja tão odioso assim. Na verdade é um bom menino. Então, enquanto ele tava servo do Joffrey, ele era odioso. É. Quando o Joffrey mandou ele pular no fogo, fazendo não sei o que, ele saiu fugindo, ele saiu fora da Batalha da Água Negra. É. Ele falou, os caras vão jogar fogo vivo aqui, eu tô longe, ó. Deu área. Sumiu. Aí agora ele não parece estar tão odioso assim. Uhum. Olha, eu acho que o assunto Guerra dos Tronos em si, ele é muito grande. Então, o que vocês acham de fazer um podcast só de Guerra dos Tronos? Pra gente comentar, de repente, as três últimas temporadas. Vocês concordam? Vocês teriam interesse? E você, Pedro? Sim, pode. Gostaria? Bom, vamos então agora rápido. É, o diretor já mostrou aí a placa, né? Estamos quase na metade do caminho. Vamos sobre Fallen Skies, que estreou no começo de junho. Que alguém assiste é? Fallen Skies aí? Não, cara. Não? Os alienígenas dominaram tudo, não? Sim, faz tempo. Desde o primeiro episódio. Desde o episódio. Opa! Não eliminaram a raça humana? Ainda não. Não. O legal dessa temporada é que... Então, esse negócio de eliminar a raça humana é uma coisa que no Batalha do Apocalipse tem que... Os arcanjos tentam de toda forma destruir os consegue, humanos, né? E não consegue. Cara. É uma praga, né? É uma praga, né? Não, é pior que vírus, cara. É. O ser humano é pior que vírus. Se não, vamos matar todo mundo. Não vai. Desiste, não vai conseguir. Não consegue. Eu acho que ninguém ainda percebeu que... Há mais graça de matar os seres humanos que deixar eles vivos. Né? E ninguém tem essa coragem, ah, vamos matar todo mundo, não tem mais seres vivos aqui no espaço. Acho que ninguém tem essa coragem de fazer não, isso. Não, ser vivo no espaço tem, né? Não. Humano. Vai ter ser só humano, humano né? Isso, ser humano. Ser vivo tem. Mesmo porque, né? Difícil matar todos os seres vivos. Acho que isso é mais difícil, matar os seres humanos, você acha? Acho impossível. Também. Porque só pra um negocinho de estar mexendo ali, respirando, já é um ser vivo, né? Então, tem ser vivo que não respira. Tem ser vivo que vive em ambientes extremos, né? É um bom ponto. Mas nessa temporada aqui, eu acho que eles deram uma reviravolta. Eles começaram, não exatamente do zero, mas com outro enfoque. E mesmo tendo mudado um pouco, né? O pessoal, todos os atores estão indo muito bem. Com exceção do Colin Cunningham, que faz o John Pope. Eu acho que está sendo muito caricato daquele cara que, eu sou malvado. É, tô lá, um pé no saco, não sei o que, depois eu viro o bonzinho, sabe? Isso aí. Ele meio que tá repetindo isso na terceira temporada. Espero que ele fale, mas também acho que em termos de roteiro não pode mudar muita coisa, né? E eu lamento muito pelo Terry O'Quinn, que tava numa ponta lá, que foi o Loki de Lost, né? Eu acho que não vai aparecer mais nos próximos episódios como ele aparecia antes. Mas no geral a série tá se mantendo no nível. E não no próximo mês, acho que em agosto a gente vai comentar sobre o final da terceira temporada. Que está nos Estados Unidos pelo canal da TNT. Eu vou pegar pra ver então lá na locadora BitTorrent. Então. Muito bem. Tá comentando sobre. E além dessa, pegue Hannibal. Hannibal também. Hannibal, que é uma série que eu tô acompanhando. Estreou esse ano, se eu não me engano, Hannibal, com 13 episódios encomendados. Dos capítulos que eu vi até agora, eu acho que manteve o clima dos filmes. E sem contar que o ator, né, que tá fazendo Hannibal, que é o Mads Mikkelsen, que fez o vilão no Cassino Royale, o cara faz uma interpretação estupenda do Hannibal. O cara realmente conseguiu compreender. Até eu vi alguns comentários na internet falando que ele ficou meio apagado, ele ficou meio aquilo, mas você concorda comigo, Luiz, que o Hannibal é um vilão que não aparece muito nos filmes? Ele é muito mais aquele cara que fica atrás dos bastidores, fica ali arquitetando como é que ele vai ferrar a pessoa. Ele não tem muito papel assim de ativo. Não, mas exatamente. O Hannibal é pra ser mais aquele vilão, né? O vilão psicológico. O cara que pensa. Né? Que faz você pensar o que ele quer que você pense. Exato. Ele é a parte da tensão da psicológica. Você ficar naquela. Você ficar até meio louco achando que ele vai fazer alguma coisa, enquanto na verdade ele não faz nada. Ficar só lá rindo da sua cara. Sim. Sim. E ele tá acompanhando o personagem que foi do filme Dragão Vermelho. Você assistiu o Dragão Vermelho? Will Graham. Na verdade ele é tipo protagonista, embora eu não ache ele exatamente protagonista. Mas tão, é uma história que acho que enfoca bem antes dos acontecimentos do filme Dragão Vermelho e da história também Dragão Vermelho. É, o criador desses livros é o Thomas Harris, né? Basicamente eu acho que vai ter uma segunda temporada, então o pior ainda está por vir. Esse autor é um cara que eu pretendo nunca conhecer. Sério? Se o cara consegue ter um Hannibal dentro da cabeça, imagina que ele não sai de lá. Eu quero ficar longe desse cara, falou? E você vai, te assusta um pouco? É, esse cara visualiza isso, né? Pra você ter uma ideia, o quarto episódio não foi passado na televisão. Basicamente, o quarto episódio, o enredo, ele gira em torno de uma personagem que persuadia crianças a matarem outras crianças. Ó, interessante. Hein? É, mas tem online, eu vou assistir e depois vou comentar somente sobre esse episódio. Esse episódio foi censurado, isso? Foi. Foi. Devido aos atentados de Boston que teve em abril, eles acabaram, não sei se também o que teve de ligação com isso, mas enfim, a gente não sabe o que fazer. Bom, ou não, porque eu acho que também fica muito aquele politicamente correto, não vamos colocar isso aqui porque é feio. Pô, quem quer muito ver, vê, né? Quem não quer ver, não vê, né? Escolhe. Ah, principalmente num canal de TV fechado, né? Sim. Se fosse um canal de TV aberto, ainda tudo bem. Fechado. Sim. Bom, vamos falar agora sobre música, os álbuns lançados no mês de junho. Senhor Frati. Tivemos 4 discos, né? O primeiro foi Black Sabbath, que voltou. Black Sabbath. Com a sua formação quase... É, a formação original praticamente, né? Tá o Ozzy Osbourne, o Tony Iommi e o Gizzy Butler, né? Só o batera original, Bill Ward, que não quis voltar. Você nota que o diretor do podcast ficou magoado com você, né? Eu não sei, cara. Eu vi que os gestos negativos dele, qual o problema? Não, ele não quis voltar, cara. Segundo o Ozzy Osbourne, ele não toca mais. Não vai voltar, esquece. Não vai voltar. Eles colocaram a batera do Rage Against Machine e do Audioslave pra substituir o cara. E aí gravaram esse disco, Thirteen. Disco muito bom, vocês chegaram, dá uma olhada. Eu ouvi só a primeira música. Mas são músicas compridas, né? São, Black Sabbath é arrastado mesmo, cara. Gosto arrastado, Black sombrio. Eu gosto. Esse disco remete bem à fase clássica deles, cara. Ah, o disco tem 8 músicas, né? Compridas. A versão deluxe tem mais 3, né? Totalizando 11 músicas. Excelente, cara. E achamos esse álbum mais de uma vez pra comprar na galeria do rock. É, tá. Ele ficou em primeiro lugar nas paradas dos 4 países, cara. Incluindo o Brasil. Interessante. E o Black Sabbath vem pra cá, né? O Black Sabbath vem em outubro pra cá, com o Megadeth. Um show em São Paulo que parece que já tá esgotado, já. Você comprou seus ingressos pra cá? Ah, não comprei nada, cara. Não consigo comprar ingresso. Achei interessante, não. Ele precisa escrever um review sobre aqui, o show. Estamos aqui, domingo à tarde, criando um podcast com um blog. E não quero que nós tenhamos dinheiro pra ir no show. Eu tenho, pô, mas eu não quero ir. Agora, poxa. Meu, você ouviu a primeira, né? End of the Beginning. God's Daddy também é boa, Zit Guys. Dear Father. Zit Guys é legal. Dear Father, ela acaba com o som de Tempestade, que curiosamente é o som que começa o primeiro disco do Black Sabbath, lançado numa sexta-feira 13 em 1970. Tá? Uau. Quer dizer, porque eles terminam onde eles começam, né? Então. Você acha que ele não vai lançar mais? Depende mais do guitarrista, né? Que é o dono da marca. Tava lutando contra um câncer, né? Mas do Ozzy não duvido de nada, né? O Ozzy, acho que por si, ele vai, ele continua. Ele tá vivo até hoje, não tem? E eu já... Depois de tanto excesso, né? E eu já fui no show do Ozzy, cara. Ozzy... Como? Só nós juntos? Você foi? Ozzy? Não foi naquele Palhaço Itália, alguma coisa? Você tá falando? Não, o que eu fui já não era em Anhembi. Palhaço Itália foi o Aerosmith, eu fui. Ah, não, sim, né? Você foi com o Amazon. É. Verdade, foi com esse o Dorismith, então tava lá também com a Nintendo. Não, mas ele é que eu quase fui com eles. Ah, esse Dose foi anterior, né? Faz tempo, faz tempo. Foi 2010? Foi 2010. Mas Dose foi quando? 2008. 2008. Faz tempo, cara. E que mais tivemos aqui? Aí teve o Cansei de Ser Sexy, né? Com o seu disco plano. Você conhece o Cansei de Ser Sexy? Não, eu não cansei de ser sexy, cara. Sei. E você, Luiz? Cansou? Hã? Você cansou? Faz tempo. Você é minha primeira, né, velho? Faz tempo. Ah, cara, assim, é interessante os dois primeiros discos deles, assim, é um bando de menina com um cara tocando lá. Ainda bem que são meninas, né? É. Se fosse homem. Mas elas não são tão sexy, assim, se for pegar a foto delas hoje em dia. É, bem cansado nesse sexo. É. Teve o primeiro e o segundo disco até que foi, assim, interessantinho, né? Mas esse tá último... Tá precisando de sonoplasta nesse podcast. É, isso aí é com o diretor, cara. Ele não tá tocando. É, mas que mais, Fred? Esse aí é bem fraco, cara. É uma banda War cantando em inglês. Uma banda o quê? War. Conhece, mandou? War. É um refrãozinho bem tosco, assim, bem pra alegrar a molecadinha da idade do louco aí. Ninguém vai ouvir esse som. Não adianta fazer isso. Tivemos também o Megadeth. Gosta? Megadeth. Gosta? Megadeth? Megadeth é outra história já. Lançou o Super Collider. Que vai abrir o show de alguém, né? Ele vai tocar com o Black Sabbath. Ah, verdade. Dois shows em uma noite, é bem lento. Megadeth é muito bom. É, esse CD aí pra galera mais conservadora do Black Sabbath não tá muito. O Black Sabbath, do Megadeth não tá muito assim, thrash metal, né? Ele tá mais hard rock agora. Sim. Mas é interessante também, não é um grande disco, assim, mas é um negócio disso. É, não é um endgame, mano. Endgame, né? Que tá. Mas dá pra ouvir a música Super Collider, a música Kingmaker, também é muito legal. Black Crow. E também. Não vou falar nada. Queens of Stone Age. É isso que eu conheço muito. Eu conheci músicas avulsas até. Sim, não foram os caras que ficaram pelados no show com o Brasil, que perderam ele. Foi isso que não foi? Porra, cara. Me lembro de pelado foi o Flea, né? Do Red Hot Chili Peppers. Não, mas eu conheci sempre, ele já vem na cidade, mano. E a banda inteira tava pelada? É. Pô, eu não sei. Vai conhecer a SW? Não, faz tempo já. Foi no Rock in Rio em 2015. É, então nesse que foi o Flash lá. Também. Essa banda era bem conceituada, né? Pô, David Grohl, o pai, que era a banda mais legal do mundo. É, consegue pagar, né, pra ter pra ele? Só uma vida dele. É, ele participou, ele tocou a bateria na maior parte das músicas, né? Mas ele não excursiona com ele. Eu discordo, pra mim a melhor banda do mundo é o Dave. Concordo? Sabe qual foi a melhor coisa que o Nirvana fez? Acabar com o Nirvana. Eu poderia concordar melhor mais do que isso. O Luiz vai estar fixo aqui com todo o podcast agora. Ah, é, sim, o pai tá sendo bom. Ah, mas o Nirvana também não é demais, né, velho? Não, tô falando que o Nirvana é ruim. Tô falando que a melhor coisa que o Nirvana fez foi ele ter acabado com o jogo do pai. Mas eu também já me arrependi disso, porque o pai já ficou muito. É, mesmo com o último álbum dele, o Waste Life. O Waste Life é descasso. Principalmente, né? Tá muito tocado com o Nirvana. Melhor, quanto mais público melhor, então, sei lá. Gostei mais do que o primeiro. Não, os primeiros também são bem clássicos, mas eu acho que o último, em termos de qualidade de música, ele é bem mesmo igual. Melhor a esse, né? O Dr. Sonage lançou o Like Clockwork. Uma música bem interessante de sonoridade, tá? Meio viajado em algumas partes aqui. Eu gosto muito da música. My God, Son, Vampire of the Memory and Time. Na segunda galera que vai tocar na Hard Rock da vida. É, com toda certeza já tocando. É que faz um tempo que eu não ouço Hard Rock, mas eles acabam tocando as suas músicas. Espero que toque. E deixa eu fazer uma pergunta, Rodrigo. Por quê, cara? Eu não vou fazer. Vamos falar que eu vou fazer outra pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Já é uma pergunta. Eu ia falar, agora eu vou fazer outra pergunta, mas essa é outra pergunta. Manda ver, cara. Você não vai comentar sobre ele na cara do mundo. Então, a Lena vai lançar mês que vem, cara. Não é meu comentário. Você gosta de uma cabina? A voz dela é muito boa, mano. Uma decepção. É igual a Ivete Sangalo, cara. Não. Mas as músicas são boas pra não comparar. Daqui a pouco você vai querer que comente no Santana. O Santana vai lançar. É, daqui a pouco você quer fazer um review sobre os caras. Você não vai comentar? Eu acho que não, velho. Eu acho que um review sobre o Luan Santana é muito simples, cara. Como é que se bosta. É, foi quase o que eu fiz com o Câncer de Ser Sexy, velho. Que? Que bosta. Péssimo. Vocês desrespeitam os fãs dessas bandas. Não, desrespeito. Tô dando a opinião sobre disso, cara. Que absurdo. Bom, vamos falar agora sobre animes. Quer dizer, animes, não anime. X-Men. O Frato que está nessa saga de animes Marvel. É, alguns está no terceiro de 3 de 4, né? 3 de 4. Falta mais um para acabar essa saga. Começou no Homem de Ferro, Wolverine e X-Men. Isso. Assim, os traços são muito bons, né? Os estúdios Madhouse são excelentes, né? Para parte de traços e visual, mas a história eu não entendo, né, cara? Como eles podem pegar os personagens da Marvel e fazer histórias tão fracas assim? Né? Mas por que é fraca? O que você achou? Ah, o X-Men é uma história. Assim, muito. Não é previsível, mas não prende atenção, sabe? Já começa numa batalha dos X-Men, já. Os X-Men nessa batalha são desenhados com seus uniformes clássicos, os quadrinhos, eles enfrentam o Círculo Interno. E a Jean Grey tá como Fênix, controlada pelo Círculo Interno. Só que no momento da lucidez dela tem que se autodestruir, né? Senão ela acabaria destruindo o mundo e tal. E a partir daí que começa a história. O Ciclope fica perturbado, ele se afasta dos outros. O professor Xavier, ele convoca os X-Men para ir pro Japão, porque lá estaria sumindo alguns mutantes. Ele não consegue detectar pro cérebro. E aí, o Ciclope se reintegrar à equipe, leva um certo tempo, ele fica nervoso, ele tem excesso de raiva. Só um comentário, o Xavier está melhorando. É, ele não consegue detectar, né? Aí eles descobrem que lá é uma armação dos U-Men. U-Men. Eles vão. Eles capturam os mutantes pra despertar a chamada mutação secundária neles. O que seria uma mutação secundária? É um poder que estaria fora de controle, né? Como se fosse a Fênix da Jean Grey. Certo, não seria uma pergunta sobre outra pergunta, né? Não. Uma coisa assim meio dúvida. Não sei, é uma questão que eu. É uma questão que eu fico intrigado. E daí tem a mutante lá que eles salvam, a Isaac, mutante japonesa, que é uma criança, uma garota, e tem a Emma Frost, que eles também salvam, que ela tava presa, né, pelos caras. E essas duas, a Emma Frost e a Isaac, elas têm uma relação, né, tipo mãe e filho, assim. Uma coisa bem chata de se ver. É, que nos quadrinhos acho que não tem nada a ver uma coisa. Não tem nada a ver, cara. Bem sentimental. Essa Isaac é chata pra caralho, né? A Isaac aparece nos quadrinhos, né? Muito pouco, mas aparece. Ela tem um poder bacana, né? Assim, uma espécie de aura, né? Que rebate ela, é mutante, né? Ela tem esse poder. Eles treinam ela e as duas fazem parte do X-Men, eles partem com o confronto com o Wolverine. E não é mencionado que a Emma Frost fazia parte do Clube Interno? É mencionado que ela fazia parte do Círculo Interno, porém ela sai fora, né? Círculo Interno? É, eles chamam de Círculo Interno. Nossa. Ela sai fora. Essa drástica, né? É o Clube do Inferno. O Clube do Inferno. É igual partido político, então, eu acho. Fazer outra pergunta, acabou... então, o que é o Clube do Inferno? O Clube do Inferno é aquele clube maldito do Sebastian Shaw, que tinha na saga da Fênix, que eles pegaram a Jean Grey pra conseguir manipular. E manipulam, então, no anime, né? No anime, né? É, no anime consegue. Mas eu acho que nos quadrinhos, razoavelmente também. O anime, ele acaba de forma semi-apocalíptica, né? Daí eles colocam o filho bastardo do Charles Xavier no meio, que ele teve com... uma professora lá do Japão, que tem uma academia de mutantes também. Daí ele tem a mutação secundária, ele desenvolve, não consegue controlar e ele meio que ameaça a existência do planeta inteiro. Aí o Charles Xavier manda mensagem telepaticamente para todas as pessoas do mundo, né? Humanos e mutantes, unidos, né? Pra fazer o quê? Contra a ameaça do cara. É complicado. O cara tem uma máquina chamada Cérebro, super poderosa, que ele consegue encontrar qualquer mutante no planeta, qualquer lugar do mundo. Só que tá falhando, então ele tem que ir pro Japão. Na hora que ele chega no Japão, ele consegue mandar uma mensagem pra todo mundo do planeta, incluindo sem o cérebro. Né? Univos, né? Então somos todos um, daí acaba... Não, mas aí outra pergunta também pertinente. Por que que ele fala pra todo mundo se unir? Fazer o que com o moleque? Eles querem deter o cara, né? Ele vai entre o governo japonês, entre a maquinaria de guerra. Tá os X-Men lutando. O Wolverine ficou mais interessante nesse do que na saga solo dele, né? Ele foi desenhado mais próximo aos quadrinhos. E algum herói aparece? Ninguém aparece de fora. Não. O X-Men fica em quatro integrantes só, né? O Fera, a Tempestade, o Ciclope e o Wolverine. Mais Emma Frost, a Isaac, que aparecem depois. Interessante. E o professor Xavier. E mais uma vez você não recomenda? Não, acho que é um anime que passa. Assim. Mas você vai terminar assistindo então, o Blade. Então, agora tem o Blade, né? Espero que a própria temática do Blade, que é mais dark, né? Mais escura, melhore, assim, o anime. em nível de ação, de história. Tá? É, o Blade até mais que é diferente, né? É muito mais sombria do que muito o resto sombria, exatamente. Desses últimos três que você mencionou, que você conseguiu ver. O melhorzinho até agora é o Homem de Ferro. É? Uhum. Ainda porque é meio que remete ao filme, né? Remete um pouco ao filme, tem uma reviravolta, no fim, ó, o primeiro ministro japonês que tá envolvido. Fica mais interessante. E Jin Grey vai aparecer no próximo filme. Vai aparecer, não? Opa! Aparecerá. Bom. A gente tem um diretor meio esquizofrênico, tudo bem. Ele não sabe, ele faz. Né? É, mas a gente entendeu que falta um minuto. É quando ele faz isso, ele tá querendo chamar a atenção. E da última vez ele começou a fazer assim, porque ninguém olhava pra ele. Aí eu olhei e falei, ele tá brincando. E ignorei, da mesma forma, como se ele estivesse fazendo alguma coisa séria. Por isso que eu dei a ideia agora de mostrar a plaquinha. Mais útil. Bom, vamos para os livros agora, que é o tema que Luiz Bag domina. Bag? Ele com a sua alcunha irá... Alcunha? Pensa num cara que não aprende. A palavra é sua. É minha? É. Tá. Então, o livro do mês foi o Inferno, né, do Dan Brown. Foi lançado aí recentemente. E é um livro muito bom. O livro chama Inferno, uma nova aventura de Robert Langdon. Onde ele acorda numa cama de hospital em Florença, na Itália, sem saber o que está acontecendo. Uhum. Aí uma médica começa a explicar umas coisas para ele, ah, você está aqui, você tomou um tiro e tal. Aí entra alguém no hospital dando tiro em todo mundo, ficou para tudo quanto é lado, e ele sai fugindo, sai correndo com essa moça, com a Sheila Brooks, sai com ela, correndo, meio desabalado, chega na casa dela e descobre que tem um cara desenvolveu aí uma doença, um vírus, uma bactéria, alguma coisa assim, para destruir um terço da humanidade. Porque a questão do livro é, nós estamos populando demais o planeta, uma hora vai encher de gente, vai todo mundo morrer. E esse cara, que é o... agora esqueci o nome dele, um geneticista famoso, super genial e tal, fodido, desenvolveu esse negócio para lançar numa certa data, pra conseguir matar um terço da população, pra matar um terço pra não matar tudo. É sempre essa ideia, né? Algo bem apocalíptico. Todos é assim. Ou mata todo mundo, ou, por exemplo, no primeiro Anjos e Demônios vai morrer todo mundo. Vai explodir o planeta, que é o cara antimatéria. Sim. No segundo é o achar o descendente de Cristo lá, que vai acabar com a Igreja Católica só. Até não servir todo mal. Eu concordo. Né? O terceiro é pra acabar, é uma verdade pra acabar com a maçonaria. Que também. Que não foi. Não saiu em filme. Não tem nem planos pra isso, né? Não, sim, agora, não. E agora nesse é só um terço, então diminuiu bem. Tá. A missão vai abaixando, né? Os gastos vão aumentando também. Então. Mas é aquele livro padrão do Dan Brown, né? O Dan Brown parece que ele tem um template, uma regrinha, um guideline que fez um livro. E ele vai só preenchendo as lacunas. Pode que ele preencha aqui muito bem. Não tem problema, o cara faz uma pesquisa muito fodida. É um formato que ele consegue encaixar de uma forma coerente e consiga prender a atenção de quem lê, né? É, não, é, o livro do Dan Brown dá a sensação de que você vai fechar o livro e você vai perder o que está acontecendo. Você vai parar de ler e falar, caralho, a história está correndo, eu não estou vendo. E sabe quando você deixa um filme sem dar pausa e vai no banheiro? A sensação que você tem é essa, tão frenético que é o ritmo do livro, as coisas que estão acontecendo. Uhum. E no meio do livro, tudo vira do ponto cabeça, como sempre. Mas aí não vou contar também, né? É sacanagem. Você que leia, né? Eu confesso que eu não sou um grande fã do Dan Brown. Você nunca leu nenhum livro dele? Não li nenhum livro dele. Mas fica aí a dica. Eu li o Símbolo Perdido. Hoje quem tem interesse também. Você leu o Símbolo Perdido? Sim, sim. O Anjos e Demônios, você leu? Não li, vi o filme só, o Código da Vinci também. Também, né? Agora em questão de conteúdo de pesquisa, ele vai fundo, né? Sim, escava tudo, né? É interessante, por exemplo, do Código da Vinci, ele conseguiu deixar muita gente surpresa e ao mesmo tempo desconfiada de muita coisa, né? Tipo, eles estão me enganando. Eu não sabia disso. Oh meu Deus, é uma conspiração tremenda gigante sobre isso. E conseguiu deixar muita gente assim neura, né? Na época. Ah, sim. Aí já é entrar em outra questão já, assim não vai caber no podcast, começar a falar disso aí. Aí a gente pegou outro podcast. Vamos fazer um podcast depois, só sobre isso. Dan Brown, eu prometo que eu vou ler um dos livros pra poder inteirar um pouco mais do assunto, rapaz. E o que você pretende ler pro próximo mês? Próximo mês eu tô lendo Filhos do Éden. Filhos de Atlântida, né? Da série nova do Eduardo Spor. Expor. Tudo bem, você lê e você manda, porque. Eduardo Expor, né? Tá. E é uma continuação sem ser continuação da Batalha do Apocalipse. Né? A Batalha do Apocalipse é uma história meio que ele fez assim, fechada, pra não ter nada, pra, é aquilo. Tanto que o livro acaba com os caras voltando o tempo, inclusive. Então. Ele fala, não, então deixou o Ablon tudo certinho lá e começou uma outra linha de história agora. Uma outra visão? Não, são outros personagens. Mas é a mesma história? Enredo. Não tem Apocalipse, não, não pra acabar. Ah, tá. Não tem Miguel, não tem Lúcifer? Não, tem, só que são... Assim, é como se fosse, são outras coisas que aconteceram durante todo... E a Batalha do Apocalipse é um livro muito grande, que abrange desde do nascimento do mundo até o Apocalipse em si. Uhum. E tem muita história dos anjos que viviam aqui, os exilados, que não foram contados no livro. Então, ele começou, ele, assim, vou contar as histórias que não foram. Bacana. Vamos aguardar, então. Estou lendo esse agora, Herdeiro de Atlântida, aí o próximo, que já foi lançado, inclusive, O Anjo da Morte. Ambientado na Segunda Guerra Mundial. Você não sabe quando isso veio? Foi da manhã, acho que mês passado. Mês passado? É, tem bastante conteúdo mesmo, né? Essa saga aí. Bom, vamos aguardar então pro próximo podcast e pro próximo mês também esses reviews aí que a gente vai esperar. Estamos finalizando agora o podcast do mês de junho. Só antes eu gostaria de acrescentar que hoje deveria estar um dos participantes focados na parte de games, que é uma parte que o blog está tentando se inteirar e tentando desenvolver um pouco mais. A gente está com uma parceria, né, com o Gustavo, que tem um canal no YouTube do PC Gamer. Vamos começar a passar o material dele no próximo mês e tentar falar um pouco mais do conteúdo de games, para o pessoal se inteirar um pouco mais dessa parte. E animes, por enquanto o Rodrigo estará à frente, né, na luta com a saga da Marvel. Finalizando, você vai ter alguma coisa em mente, Rodrigo, desses animes aí? Tem a Shingeki no Kyojin. Eu não entendi nada do que você falou. Não. É o problema, né, do ter um nome em inglês e um nome em japonês, dá um certo. Chikoko Kakakao. É. Faça igual o meu, eu tô quase acabando Sword Art Online. Que é mais fácil de falar, né? É muito mais fácil de falar. Muito mais agradável também. E passaremos review em breve. Mais uma vez, obrigado. Né, se você conseguiu ouvir até games? Agora. Não. Você quer falar? Mano, se puder, joga Far Cry 3. Far Cry 3. E3, você viu? Ficou empolgado com alguma coisa sobre E3? Não sei muito, não. Não. Então. Last of Us, você vai falar? Last of Us, eu vou falar também. Vamos jogar sem. Vai, puta merda. Bom, eu só me preocupo com os jogos de futebol. O Uncharted 3 também. Tá muito bom. Uncharted 3. Muito bom. Mas eu só me pergunto com um jogo de futebol. Eu tô meio ruim de game aí. Não tá, joia. Bom, vamos finalizando então o podcast. Obrigado mais uma vez, né, por ter nos ouvido. Tô falando com quem tá ouvindo a gente. Você pode estar ouvindo a gente, então vou falar obrigado pra você quando estiver ouvindo. Ah, eu vou ouvir, com certeza eu vou ouvir. Eu também vou. Bom, blog Soronerds. Até a próxima.